O poder de Deus produz. Eu estava brincando com a Isabela, não sei se foi ontem, lá em casa, e tem um joguinho lá que as galinhas vão invadindo o planeta Terra, e as galinhas vão voando, e você tem que ficar fritando as galinhas. E ela vira uma galinha frita, ou frango, sei lá. O nome do jogo é galinha, deve ser galinhas. E tem uma arma lá, do lado assim, e eu descobri. Eu joguei com ela muito tempo já esse joguinho, mas ontem eu percebi que do lado esquerdo da tela, lá no cantinho, tinha um negocinho, um íconezinho pequenininho. E aí eu voltei depois e li, estava lá escrito que era uma arma para explodir. Como um míssil. Era um míssil. E era só apertar o botão direito do mouse. E eu falei, Bela, olha aqui, descobri uma coisa fantástica. E voltei lá no joguinho. Aí, na hora que veio aquela fase que vinha aquele monte de galinha invadindo na tela, eu falei, e agora? Botão direito do mouse. Aí... E a hora que chegava no meio da tela, pô, explodia, fritava as galinhas todas. A minha graça te basta, meu irmão. O senhor está dizendo, filho, tem uma arma, é um íconezinho, é só um negócio, basta, aperta o botãozinho direito do mouse, libera a tua fé, abre a tua boca, ora, proclama, creia que eu vou soltar o míssil e vai explodir e vai fritar tudo ao seu redor. Minha graça te basta, filho, é só soltar o míssil. Aleluia. Basta ou não basta, irmão? Deus é um Deus especialista em transformar maldição em bênção. Transformar problema em solução e em virtude, em crescimento. E por isso ele vai conosco e vai dizendo aí, filho, a graça está liberada. Lembra do sangue, lembra da fé, lembra do capacete da salvação, lembra da minha palavra, lembra da minha promessa. Lembra, é graça, eu te dei, você não merece, mas eu te dei, é graça. Usa, toma posse, fala, abre a boca, semeia a palavra, libera a tua fé, proclama, meu filho, fala. Solta o míssil. Que a minha graça é suficiente. Agora, deixa eu encerrar aqui dizendo para os irmãos mais uma coisa. Mais duas coisas. Paulo diz assim, para que não me ensoberbecesse, foi-me dado esse espinho na carne. Outro motivo que Deus permite que nós passemos nesses confrontos espinhentos é porque nós vamos aprendendo a depender dele. E eu quero também que seja desfeito na sua mente a ideia de Paulo doente, com o olho cheio de pus e fraquinho, doente. Ai, meu Deus, como eu sou fraco. Desfaz essa ideia na tua cabeça. Pode até ser que ele tenha tido enfermidade, mas eu não estou falando contra isso. Mas amplia a tua visão. E Paulo ali, fraquinho, naquele problema, e alguém perguntando para Paulo, ué, por que você tem essa enfermidade e o Senhor não te curou? Não, é porque Deus falou comigo que ele colocou essa enfermidade em mim para eu ficar humilde, para eu me lembrar que ele é Deus, ele colocou essa doença em mim. Meu irmão, o espinho na carne faz com que eu e você nos lembremos da nossa dependência do Senhor. Paulo, quando ele passava todos aqueles confrontos de luta, de enfrentar aqueles espíritos malignos, de enfrentar aquelas dificuldades, de enfrentar a oposição, de ser perseguido, de passar por nudez, por naufrágio, de parar naquela ilha, de ser mordido por uma víbora, quando ele passa por tanta coisa, o Espírito de Deus sempre mostrava para Paulo, está vendo? Você não vale nada sem a minha presença. Está vendo? Se não for a minha graça, se não for eu e meu filho, não tem jeito, não tem nada. Deus permite que nós passemos e enfrentemos essa vida espinhenta, muitas vezes, para que a gente entenda como nós dependemos dele. E para que a grandeza das revelações e do que Ele tem feito na nossa vida não seja algo para nós nos ensoberbecermos, acharmos que somos os tais, que já chegamos ao ápice da experiência cristã, que não há mais nada para conquistar, meu ministério é frutífero, meu ministério conquistou tudo, eu consegui tudo, minha família, nós temos tudo, glória a Deus, ó Senhor, e nós começamos a nos exaltar, e glória, e sem perceber nós vamos ficando, somos os tais, e Deus fala, filho, eu preciso te dar agora uma experiência. Você precisa passar por um espinho, porque você precisa entender as lutas para que você entenda, eu dependo do Senhor. Você precisa entender que você criou seus filhos até aquele ponto, foi maravilhoso, você deu conta do recado e você está achando que é só por causa da sua sabedoria, pois eu vou permitir que passe agora um momento, filho, um espinho na tua carne, o teu filho, a tua filha, você vai ver, ele vai falar, pode falar uma coisa com você, ele pode passar uma circunstância e você vai precisar depender de mim, e eu quero te dizer, quando você depender de mim para ensinar o teu filho naquela luta que você não sabe mais como fazer, aí eu vou entrar e vou te dizer, a minha graça é que é suficiente para você. Entendem isso, irmãos? Nós vamos aprendendo a depender do Espírito Santo. É isso que Deus disse para Paulo. É isso que Deus fez na vida de Paulo. Último ponto, creio eu. Eu quero citar para você dois exemplos na Bíblia. Duas outras experiências para nós encerrarmos. Em que nós vemos esse mesmo fato, esse mesmo ensino sendo transmitido. O primeiro deles está em Êxodo 14, nós não vamos abrir, mas no versículo 15 e 16, o Senhor diz a Moisés, eles estão diante do mar, atrás vem o exército de Faraó. Lembra da história? Beleza? Vem o exército de Faraó para destruir, e eles estão na frente do mar, e o povo começa a murmurar, e Moisés vai para a presença do Senhor e vai orar. E olha a resposta do Senhor para Moisés, irmãos. Imagina você ouvindo essa resposta de oração. É meio complicado. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Já pensou? Outras traduções dizem assim, por que clamas a mim? Mas que isso, Senhor? Você está brincando comigo? Eu estou passando uma luta aqui tremenda. O mar está ali. O pessoal está reclamando no meu ouvido, dizendo isso e aquilo, enchendo a minha paciência. Lá vem os egípcios, vão nos exterminar, acabar conosco. Eu não sei o que fazer, eu não tenho nada para fazer, eu sou limitado. E eu estou te pedindo ajuda, socorro, clamando ao Senhor. O Senhor vem falar comigo, por que eu estou pedindo ajuda? Não, acho que eu falei, eu orei errado, eu vou orar de novo. Deus, eu entendeu errado. Qual foi a palavra de Deus para ele, irmãos? Diga ao povo que marche. Estendo tua mão sobre o mar. Outro episódio está em Marcos capítulo 8, 23 a 26, quando Jesus está no barco com os discípulos dele. Vem aquela tempestade, e de repente a tempestade agita o lago, as ondas começam a cobrir o barco, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. E os discípulos começaram a ficar preocupados e desesperados, e a Bíblia diz que eles ficaram com medo, e eles foram fazer o que eu faria na hora. Eles foram lá dizer, socorro, Senhor, nós vamos morrer. Um outro evangelista diz que eles falaram também assim, o Senhor não se importa com isso? Não parece a nossa oração, mano? Deus, por que você está permitindo isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que você não faz alguma coisa? Deus, o Senhor não importa comigo? Deus, coitado de mim, Deus, eu vou morrer, eu não aguento mais, não dá mais. O Senhor não importa que eu morra? O Senhor não importa comigo? Por que o Senhor está permitindo isso? E Jesus acorda e ele fala para eles o quê? Oh, que bom que vocês me chamaram. Oh, ah, estou feliz em responder a oração de vocês. É isso que ele falou, irmão? Olha que resposta de oração. Por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Outro evangelista diz assim, por que vocês são tão medrosos? Por que a fé de vocês é tão fraquinha? E ele ali repreende os ventos, o mar, e se faz grande bonança, grande paz. O que significa isso para a nossa vida, irmãos? Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que Deus afastasse dele o espinho na carne. Moisés pediu ao Senhor socorro. Os discípulos no barco, Jesus, Senhor, não importa, nós vamos morrer, o Senhor tem que fazer alguma coisa, o Senhor está dormindo, nos ajuda, Jesus. Nenhuma dessas 3 orações é errada. E nenhuma dessas 3 orações eu estou dizendo que nós não devemos fazer. Pelo contrário. Eu só estou dizendo aos irmãos que há um momento de aprender o que essas pessoas aprenderam. Deus diz assim a Paulo: Paulo, minha graça te basta. Eu já te dei tudo o que eu tinha que te dar. Minha palavra, meu espírito, minha unção, o sangue do meu filho, basta, é suficiente. O meu poder vai se aperfeiçoar aí no meio da tua fraqueza. Creia nisso, Paulo. Para Moisés, ele diz assim: Moisés, por que você está clamando a mim? O que você tem na mão? Eu tenho a vara. Lembra onde eu te dei essa vara? Sim, foi lá no monte Sinai. E o que eu falei com você? Vai diante do faraó, leva essa vara. Essa vara, Moisés, é a autoridade que eu coloquei na tua mão. Você não foi diante do faraó com essa vara? Foi. Você não tocou as águas com essa vara? Foi. Não é a autoridade que eu te dei para você falar? Foi. Então, por que você está clamando a mim? Por que você não levanta a mão sobre esse mar? Por que você não levanta a palavra, a autoridade que eu te dei sobre o mar? Por que você não dá ordem ao mar? Os discípulos ouviram Jesus falar assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não fazem o que eu vou fazer agora? Quer ver? Mar, eu te ordeno, fica quieto. E o sentido da palavra grega é que ele falou duro com o mar: aquieta-te. Por que vocês não fizeram isso? Eu já não ensinei para vocês, eu já não dei autoridade para vocês, vocês não creem na minha palavra, vocês não são meus discípulos, vocês não são autoridade. A graça do Senhor nos basta, irmãos. Há um momento em Deus em que nós precisamos combater o combate da fé e tomar posse da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Estão entendendo isso, irmãos? A palavra do Senhor para nós nessa noite, como resposta a muitas orações, é só isso. Marconi, por que você está clamando isso de novo? A minha graça te basta. Porque o meu poder já está aí e será aperfeiçoado, amadurecido, demonstrado, manifestado no meio dessa fraqueza. Abre a sua boca. Libera a tua palavra. Libera a minha palavra. Libera a tua fé. Faz o que você já sabe que eu fiz. Estão entendendo, irmãos? Irmão, ora por mim de novo. Porque aquilo está acontecendo. Não, irmão. Não vou orar mais por você. Pensou se a gente falasse isso, o pastor começar a falar isso aqui? Pastor, ora de novo por mim, porque pela 49ª vez aconteceu aquele problema, pastor. Eu não sei mais o que fazer. Se o pastor começar a responder o que Deus responde exatamente, não, não, filho. A graça do Senhor te basta. Vai em paz. Esse pastor. Mas que resposta melhor que essa? Que instrução melhor que essa? A graça te basta, ele já te deu. O que você está fazendo com a vara? O que você está fazendo com a autoridade? O que você está fazendo com a sua boca? O que você está fazendo com o que você tem aprendido? Oh, é mesmo. A graça é suficiente para a minha vida. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos.